Art Blakey. Washing away the dust of everyday life. Programa de Rita Silva. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. When you applaud for the different passages, your hands go right over the records there, so when they play them over and over throughout the country, you may be someplace and say, well, that's my hand on one of those records that I dug down at Birdland. We're bringing back to the bandstand at this time, ladies and gentlemen, the great Art Blakey and his wonderful group featuring the new trumpet sensation, Clifford Brown, Horace Silver on piano, Lou Donaldson on alto, Curly Russell is on bass. And let's get together and bring Art Blakey to the bandstand with a great big round of applause. How about a big hand there for Art Blakey? Thank y'all. Thank you. ladies and gentlemen. Yes. Art Blakey foi um dos bateristas mais importantes do jazz, tendo contribuído, numa primeira fase, para o desenvolvimento do bebop moderno na década de 1940. Integrou, nesse período, as big bands de Fletcher Anderson e de Billy Eckstein e tocou com músicos de bebop como Thelonious Monk, Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Em 1919, na cidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, era filho biológico de Bertram Blakey e de uma mãe solteira, Mary Rodiker, ou Rodericker, com quem teve de casar e que morreu 6 meses depois do parto. O pai era barbeiro e o jovem órfão foi acolhido por Sarah Oliver Paran, prima da sua mãe. O tio de Blackie, Ruby Blackie, era um cantor popular de Pittsburgh, líder de um coro e professor, que frequentou a Fisk University, uma instituição privada para negros em Nashville, estado do Tennessee. Na casa de Sarah Paran, havia um piano onde cada um dos seus dois irmãos adotivos gostava de praticar. Escutando os ensaios, Art Blackie ganhou um fascínio por este instrumento e pela música, tendo participado na banda da escola dirigida por Mr. Kelly, onde foi obrigado a tocar tuba, quando na realidade o seu instrumento de eleição era o trompete. Thank you. Thank you. A educação de Art Blakey foi conturbada, tendo havido numerosos conflitos entre ele e as autoridades escolares. Isto fez com que Blakey desistisse da escola e começasse a trabalhar. Aos 13 anos, Blakey descobriu que tinha sido adotado por Sarah Perrin, uma verdade que lhe tinha sido ocultada, revelada nessa altura pelos filhos biológicos de Sarah. Como nesta época ainda era permitido o trabalho infantil, Blakey tirou o máximo de proveito da situação. e começou a trabalhar na Johns & Loughlin, uma fábrica de produção de aço. Este trabalho era muito perigoso e exigente, e sonhando com um futuro mais brilhante, Blackay formou uma banda onde era pianista e diretor musical. Durante 2 anos, Blackay tocou piano no Ritz Club, em Pittsburgh, cujo dono era um gangster. Certa vez, incapaz de tocar um tema devido às suas dificuldades técnicas, Blackay foi contestado como pianista. Para o substituir no instrumento, foi então dada uma oportunidade a Errol Garner, até então esquecido a um canto. Garner não tinha conhecimentos académicos sobre piano, porém tinha bom ouvido e depressa percebeu como se tocava. Mal se sentou ao piano, tocou instantaneamente a peça. Impressionado com a interpretação de Errol Garner, o dono do clube decidiu fazer uma troca e propôs a Blackay que tocasse bateria para não perder o emprego. Este aceitou a proposta, mas havia um problema. Não tinha uma bateria. O dono do Ritz Club interpelou o baterista da banda, que tocava com Blackay, para que cedesse a sua bateria e, nessa mesma noite, Art Blackay conseguiu dar um espetáculo suficientemente tolerável para manter a sua banda. Blackay foi desenvolvendo a sua técnica tocando constantemente. O horário de trabalho deixava-lhe pouco tempo para descanso. Muita da sua aprendizagem ia sendo feita a acompanhar os outros músicos. Quando não estava a ensaiar em casa, Art Blakey ia a outros clubes em Pittsburgh e, vendo e escutando músicos como Kenny Clarke, Jimmy Peck ou Sammy Carter ao vivo, aperfeiçoava os seus conhecimentos sobre o seu novo instrumento. Mas foi com o baterista James Honeyboy Miner que Blakey aprendeu mais sobre a arte de entreter o público ao vivo. We'll be right back. primeira grande performance de Art Blakey foi no Kelly's Table, com a banda da pianista Mary Lou Williams, em Nova York, no ano de 1942. No ano seguinte, Blakey começou a tocar com o grupo de Fletcher Anderson. Durante uma digressão pelo Sul com esta banda, Art Blakey foi várias vezes agredido pela polícia, recuperando em Boston. Nesta cidade, foi convidado para se juntar à banda do cantor Billy Eckstein, em 1944. Esta banda foi uma das primeiras a tocar arranjos musicais influenciados pelo bebop. Nela estavam músicos lendários do jazz, como Dizzy Gillespie, Kenny Dorham, Miles Davis, Sarah Vaughan, Dexter Gordon e Charlie Parker. Em 1947, após a dispersão por motivos financeiros da banda de Billy Eckstein, Blakey formou uma outra com 17 instrumentistas e deu-lhe o nome de 17 Messengers. O primeiro registro discográfico de Blakey, como líder desta formação, só integrava 8 dos músicos, identificados como Art Blakey's Messengers. Thank you. Thank you. 1948, Blackie fez uma viagem à África, onde se converteu à religião islâmica, passando a ter o nome religioso de Abdullah ibn Buhayna. Segundo Blackie, citado por Herb Nolan no número de novembro da revista Downbeat, não fui para a África para estudar percussão, como alguém escreveu, mas sim porque não havia nada para eu fazer. Não conseguia concertos e tive de me fazer ao caminho de barco. Fui para lá para estudar religião e filosofia. A bateria não me preocupava, não era disso que andava à procura. Fui por causa da religião. Quando estava a crescer, não tive escolha. Fui atirado para uma igreja e ensinado sobre aquilo que eu ia ser. Não queria ser o cristão dele. Não gostava disso. Neste país, podemos estudar sistemas políticos, mas eu não tive acesso às religiões do mundo. Foi por esse motivo que fui para a África. Quando regressei, as pessoas pensaram que fui para aprender música. Depois de tocar com o clarinetista Buddy DeFranco, em 1954, Art Blakey encontrou-se com o pianista Horace Silver, o saxofonista Lou Donaldson, o trompetista Clifford Brown e o baixista Curly Russell. Os membros do Art Blakey Quintet gravaram juntos as sessões do Live at Birdland para a editora Blue Note. No ano seguinte, Blakey e Horace Silver fundaram um quinteto que viria a ser designado por The Jazz Messengers. Em 1956, Horace Silver abandonou o grupo, levando os músicos consigo, deixando o nome The Jazz Messengers para Art Blakey. Com ele ficou registado o primeiro álbum desta formação, The Jazz Messengers, da editora Columbia. Blakey constituiu então uma nova banda, agora com o nome Art Blakey and the Jazz Messengers, e em 1957 lançou o seu primeiro álbum intitulado Art Pop. Art Blakey estava agora acompanhado por Bill Hardman no trompete, Jackie McLean no saxofone alto, Sam Dockery no piano e Spanky the Breast no baixo. Ainda nesse ano, Blakey lançou mais 5 álbuns em 4 editoras diferentes. Esta formação, pela qual passaram muitos músicos, durou até ao ano da morte de Blackie, em 1990, com cancro nos pulmões. Tornou-se um baterista tão emblemático no mundo do jazz que reuniu ao seu redor os melhores instrumentistas, tais como Joanne Brackin, Keith Jarrett, Mulgrew Miller, Jackie Byard, Horace Silver, Bobby Timmons, Cedar Walton, James Williams, Gary Bartz, Kenny Garrett, Lou Donaldson, Benny Golson, Wynton Marsalis, Branford Marsalis, Jackie McLean, Thelonious Monk, Hank Mobley, Wayne Shorter, Ira Sullivan, Bobby Watson, Terence Blanchard, Clifford Brown, Donald Byrd, Kenny Dorham, Freddie Hubbard, Chuck Mangione, Lee Morgan, Wallace Roney, Robin Eubanks, Curtis Fuller, Slide Hampton, Wilbur Ware, Reggie Workman, Stanley Clark, Lonnie Plaxico, Woody Shaw, Donald Harrison ou Mulgrew Miller. Gravou dezenas de discos, recebeu várias honrarias e prémios, tais como, em 1976, entrar para o Newport Jazz Festival Hall of Fame, receber em 1981 o Downbeat Jazz Hall of Fame Reader's Choice Award, em 1982 o Smithsonian Performing Arts Certificate of Appreciation, entrar em 1984 no Rutgers Institute of Jazz Studies Hall of Fame, obter o Grammy para Best Instrumental Jazz Performance para o álbum New York Scene. Em 1985, um doutoramento em música pelo Berklee College of Music. Em 1987 ou em 2000, receber o Grammy Hall of Fame Award pelo álbum Moaning. soube da sua morte, Max Roach, outro dos melhores bateristas do jazz, que, com Blackie, foi um dos músicos do álbum Miles Davis Quartet, datado de 1954, fez um comentário que apareceu num artigo do jornal The New York Times. Art era um original. É o único baterista cujo tempo rítmico eu reconheço imediatamente. O seu estilo tem uma assinatura espantosa. Costumávamos chamar-lhe Trovão. Quando o conheci, na 52nd Street, em 1944, já tinha nele essa coisa polirrítmica muito própria. A Art foi, talvez, o melhor a manter a independência com os quatro membros todos. Já o fazia antes dos outros. Este programa teve locução de Rita Silva e João Soares Santos. Realização, Rita Silva.